estabilizando o localizador, aguardando o glide, 57 jornada da OS. Compartilhe LS com a torre, 198-612 é bom pouso, 729. 26, bom trabalho. Torre 5729 da web, no localizador. 5729, boa tarde, conseguiu aproximação, aguarda pista livre, número 2. Padrão, 5729 web. Azul 4065, chama Recife, 1251, no Alberno 13325, bom voo. Mano 251, alternando. 13325. 3325, obrigado. Ono 396, solo 44, direita 1219. Direita 219, igual 390. Webjet 6, confirmando 5729, informa o vento, 120 graus 9 nós, livre pouso, pista 10. Ok, pouso autorizado do, para o 5729 da web. Puta. Ono 396, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, inicialmente portão 05. Ente via Alfa, vai reportar antes da Juliette, voo 396. Essa aeronave chamou o solo antes do Uno 396? É o voo com o 649. O 649, pronto, cópia, ciente da informação Victor? Afirmativo, tô ciente da Victor. Polo 649, autorizado Salvador, Serra Bravo, Índia, Lima, via Golf 677, nível autorizado 240. Realiza o perfil da saída da Euleda, após direto, decola pistão no zero, primeira curva à direita. Controle 120.8, o seu transponder eu vou confirmar um minutinho por gentileza. Tá na escuta. Poxa, né? 6213, chame Recife, 12551, Alberto 1332, bom voo. Obrigado, boa. E321, autorizado o seu acionamento, chama o táxi no portão 11. Zero para 180. Boa tarde, 3217, aciona identificação, desça 2000 pés, chegada bom, se ajuste 102, livre de restrições na descida. Desce para 2000, ajustado 1012, então 3217, chegada bom. Ingressa na Juliette, prossegue para o portão número 7, voo no 396. Juliette, aguarde um minuto, por gentileza. O 649 na escuta? 649 na escuta. Voltando cópia. Autorizado Salvador, Serra Bravo, Índia, Lima, via Golfo 677, nível autorizado 240, realiza o vertu da saída da El Leda, após direto, decola pistão no zero, primeira curva à direita. Aciona o código 5450, controle em 120, decimal 8. Autorizado 240, Ilhéus, conforme a rota Golfo 677, da El Leda, após direto, decola da 10 com curva à direita, aciona 5450, chama 208, voo no 649. Alojamento correto, chama para o posto de acionamento 1649 no 1 do Pátio 1. Chamará, 1649. 3000 pro de TAP 1012, 3192, obrigado. 2 da controle Salvador, Jornal de Nova Iberalba, passando do Carvete, 2 da Barra. Sequência livre para coordenação, tem regresso de Nova Iberalba. Sequência livre, tem regresso de Nova Iberalba. Alfa, reportará a Sra. Juliette, 57 Rotéria 5957, tinha identificação. Quando pronto, está livre descida até 4 mil pés. Chegada bom, reajuste no 0 no 2. Posso indicar no momento? Indicado no momento 183, autorizado bom, até 4 mil. Ok, o senhor tem condição de manter 209 na descida, quando iniciar a descida? Eu matei. Sim, a gente mantém 209 até a posição pelo que possível. Rotéria 5957. Cliente. Controle Salvador, boa tarde, Golomar 256 da Vitor. Passou 250 para 170 restrito. 925, boa tarde, assim, identificação, desça o nível 150, na chegada bom. Informe que está seguindo um tucano da Fronteira Brasileira, reduz a mínima limpa. Está sem mínima limpa, reduzindo, descendo para o 150, Golomar 25. Minha 321 confirma POB autonomia alternativa, sua transmissão está muito baixa. 124 horas e 30, Goiânia. Alô, próxima Juliette, 579. 5729, autorizado Juliette, portão 2. Juliette para o 2, 579. Oxanê 6321, transmissão ininteligível, cheque rádio e volte com o seu POB. 120, 4 horas e 30, Goiânia. Ciente, autorizado o táxi até através do 612. Lá, chame novamente para continuar o seu táxi. Oxanê 6321. Até através do 6, ela chama novamente, como recebe agora? Alto e claro. Okay, obrigado, trocou o equipamento aqui. 3217, esquerda na proa de Tuna, ajuste 1012, está autorizado o final do ILS, reposto estabilizado. Esquerda na proa de Tuna, 1012, reportará estabilizado, 3217. Após a passagem do Oxaneira Sua Cauda, o Airbus 318 da Oxaneira Sua Cauda, autorizado inicial o puxo acionamento no 9, Otan 3155. Após o Oxa, autorizado para o reportará. M3, 2-1, autorizado táxi até o ponto superado no 0, via Índia Alfa, no ponto superado chama a torre em 118, decimal 612, quem negar no 0, no 2. Índia Alfa, 18-6, 12. para sequenciamento, curva direita, proa 240, limite dessa proa será radial 330 do VOR Salvador. Autorizado acionamento, chama pro táxi no portão 9. Ok, boa tarde, tá, tá, tá, tá. Dona, então, 3217. Prossiga. Pode um pouquinho à direita de Dona para facilitar a interceptação? Tá livre. Obrigado. Reduzindo 2509, o TAM 3192. Reduzindo até 2100, número 2 na aproximação, seguindo o tráfego da companhia. Desculpa, 210 reduzindo, 3192. Salvador, boa tarde, CNR 621, no próximo ponto de espera da 10. O CNR 6321, boa tarde, autorizado alinhar e decolar 10, vento 10 graus, 10 nós. Chamativo, autorizado alinhar e decolar, da 10, 6321. Série 5957, esquerda até a proa 220. Novo limite nesta proa será radial 2820 do VOR Salvador. 220, limite a 220. Foi o último que chamou o solo? Escrevou o fio um minuto para a cópia, por gentileza. Quilo confirme radial ideal de saída 290. O Whisky Golf Kilo ciente da informação, Victor. Whisky Golf Victor, autorizado Salvador Serra November, Mike Charlie, decola ECT, nível 065. Sai no corredor Axé, decola pistão no 7, primeira curva à direita, aciona 5423, controle 120, decimal 8, Whisky Golf Kilo, decola restrito inicialmente ao nível 010, 1000 pés restrito, o restante está subindo em coordenação com o controle Salvador. Kilo Romeo Oscar, mantenha-se enquanto mais visuais no 1500 pés. Via corredores, reposte Paris, ingressão Interlagos. Passa Paris, tem Romeo Oscar. Quantas pessoas a bordo? 1-0. Copiado, grave. Controle Salvador, uma boa tarde, é o Oceaner 6321. Oceaner 6321, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 320, saída Arbor. Para 320, autoriza pro de Arbor ou Elefa? Alterna, curva. 6321. Controle de Salvador com Bono 075, a informação. 075, boa tarde, sem identificação, desce ao 050 quilômetros de chegada maré, reduza 2509. Gente, desde quando é estado 050, 2509, Bono 075. Tá 3155, autorizado o táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chama Torre 118, decimal 612, o QNH 10012. QNH 1012, Índia Alfa, ponto de espera 18.6, tá 3155. Do quilo para acionamento e táxi chama Torre 118, decimal 612. O 925 autorizado até 4 mil pés, ajuste no 012. 4 mil pés, 012, gol 925. Acionamento e táxi chama Torre 118, decimal 612, QNH 1012. Acionamento e táxi chama Torre Paulo Torres. Tá passando isso, chegou o filme, já acionou na guerra mais perto. Pronto para o táxi, já fizeram 97. Para a marca Uber, 065. Livre táxi, chama ingresso, isso que golpe que eu. Para o pushback, saneamento boa no 649, na posição 1 no Pationa. O Gol 16449 vai manter a posição, por gentileza, na posição 1 do Pátio 1. A aeronave da TAM está taxiando até o ponto de espera. Após o táxi da aeronave da TAM, autorizado o pushback acionamento na posição no portão 01 no Pátio 1. Paciente, então, após a TAM, está livre do pushback acionamento do Gol 649. Autorizado ingresso, chame cabeceira no 7, alinhado e pronto. 6314, positivo, prossiga, não escuta. 6314, ciente da informação, Victor. Afirmativo. Poxa, na 6314, autorizado Salvador, Petrolina, via Upper Zulu 20. Autorizado nível 340, realiza o perfil da saída Momo, após Momo Código, após Código Transição FOC. Decola pistão no zero, primeira curva à sua esquerda, aciona 5457, controle em 120 decimal 8. Pode só confirmar o transponder 54? 5457, o Oceané 6314. Oceané 6314, autorizado nível 340 para Petrolina, saída Momo, FLOC, decolando da 10, cruz esquerda, transponder 5457, controle 1208. Oceané 6314. Confirmando o TAM 3217, motor? Afirmativo, TAM final estabilizado, baixado e gravado. Copiado, avistado, livre pouso 10, vento 120 graus, 109. Livre pouso, TAM 3217. Visual contraste com informação, SX aqui próximo à interseção. A processo não pode ser utilizado. TAM 3155 no ponto sério, mantenha a posição aguardando. Estou aguardando, perguntando se essa interseção aqui pode ser utilizada com a nossa lateral direita. Não entendi, por gentileza, repita, comandante. Essa que nós encontramos, se ela pode ser utilizada ou a nossa lateral direita, qual das duas? 25. Até 3.000, sem restrições em pelo, 925. E eu não tenho certeza se essa taxiway aqui continua até a cabeceira, se nós temos que entrar essa direita imediatamente. Ah, ok, sim. Lá da cabeceira, você teria que ir em frente, realmente, em frente, e alinhar para a cabeceira. Porém, se o senhor tiver condições, você pode decolar a partir da interseção à direita, ok? Eu sei. O meu questionamento é justamente esse X que está aqui. Um X, é isso? Você está vendo um X a partir do ponto de espera, confirme? É, afirmativo. Tem um X aqui antes do ponto de espera. Ok, esse X ele foi, na verdade, repintado, mas eu vou passar essa informação para a Infraero, o TAM 3155. Obrigado, então vamos continuar normalmente no nosso destaque. Isso, o Golf Kilo alinhado e pronto na 7. Copiado o Golf Kilo, aguarde para decolar. Passo no 8, ciente da informação, Victor. Firmo. E disse que golpe quilo atenda possível ser a turbulência do Airbus em livre decolagem de 17 com vento de 120 graus, 10 nós. Relógio. 3155, ali, mantém 10. Mantém 10, tá 3155. Menos informação de tráfego, 9 horas, 3 milhas, 1 leste, mantendo no 1500. Ciente para 2000, VAB 2000. Sabine, região 92, estabilizado, IRS X-Ray. 3192, chame torre, 118, 612, bom pouso. Obrigado, tenha uma boa tarde. Tá, 3192. Boa. Número 2 para cópia. 197, solo 03, direita 1219. Direita 1219. 649, 57 ao bordo, 12h30, Aracaju. Utilizado o táxi via Indy Alpha no ponto de espera, chama tu em 118, decimal 612, QNH 1012. Utilizado o táxi, ponto de espera, chama tu, vou no 649, boa. 32117, na escuta do solo? Afirmativo. Táxi via Alpha, repórter antes da Juliette, por gentileza. Alpha, repórter antes da Juliette, 3217. 3.5957. Torre, boa tarde, 3192, estabilizado ILS X-Ray. 3192, continue e aguarde de autorização de pouso. 3192. Whisky Golf Kilo, decolou 04, com controle em Salvador na frequência 1208. Kilo, obrigado, até logo. Torre, boa, é o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, prossegue para o da rotatória, intercepta final e me chama 3 milhas fora. Rotatória final, chama 3 milhas, Romeo Oscar. Gogo, 925. 925, complete ali com a torre, 1186, bom pouso. Bem, tudo bem, bom trabalho, não sei. Controle, Whisky Golf Kilo. Whisky Golf Kilo, tinha um transponder 5423. Tan 3192, vento 120 graus, 10 nós, livre pouso 10. Pouso autorizado na 10, tá 3192. Beleza, até o farol da barra, ok? Ok. Sotera 5957, pista 2000, país autorizado sinal do IRS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. Para 2000, autorizado sinal, 5957. Pronto. 4118, autorizado Salvador com fins DCT após Bridge, após Upezulu 16, após Totiba, após DCT. Nível autorizado 380, realiza o perfil da saída da El Leda, após Leda voa Bridge, decola pista 10, primeira curva à sua direita. Aciona 5442, a frequência do controle 120 decimal 8. Por favor, ali, após o nível DCT Bridge, DCT Ledo, DCT Nótima, é isso? O azul 4118, após Bridge, onde intercepta Upzulu 16, após a Upzulu 16, a posição Dotba, Delta Oscar Tango Bravo Alfa, após DCT, após, conforme a rota do plano. Gente, confio 3820, DCT Bridge, Upzulu 16, Dotba. Após o plano de voo da El Leda, decola da 10, curva direita, aciona 5442, controle 20848. Protejamento correto, chama para acionamento azul 4118. Solo, TAN 3192, livrou. TAN 3192, Alfa, repórter antes da Juliette, por gentileza. Alfa da Juliette, ok. 120 graus, 8 nós, Kilo Romeo Oscar. Gente, após o gol, livre pouso no 7, Romeo Oscar. O grupo Zulu, rota direta, realiza corredor axé, decola pistão no 7, primeira curva à direita. Mil pés, aciona estou código 5433 e controle 120 decimal 8. Chamou o 5957, confirma. Chamei, senhor. Eu estou passando através do externo, uma milha e meia ao norte do mesmo. O senhor tem condições de completar a aproximação? Afirmativo, está visual. Está visual, gente. Complete a aproximação com meios próprios, uma torre, 118, decimal 6, o 5957. 5957. Queco Delta, confirmando o PLB. Queco Delta, para acionamento e táxi, torre 198, decimal 62, que negão no 012. Torre Salvador, Sancara, 5957. 5957, prossiga na final da 10, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 5957. Gol no 925, solo 08, livrando, chamando 219. 219, boa, 95. Solo Salvador, boa tarde, 925, livrando, 64. Estabilizado, localizador. Depois que ele é estabilizado, o computador 190. 1192, ingressa Juliette, posição, portão número 4, o 1925. Ok, portão 4, portão 3192. Portão 3192, corrigindo, 3192, portão número 4. Portão 4, 3192. O Força Aérea 5957, confirma a distância da cabeceira? Tá, uma mil e meia, abaixado travado. Agora sim, já avistado. Livre pouso 10, vento 120 graus, 10 nós. 5957, livre pouso. Quilo Romeu Oscar, solo 09, direita, ao estacionar frequência livre. A aeronave vai parquear no portão 4, após autorizado puxa acionamento no portão número 3. Então, após a aeronave parquear no 4, autorizado despega acionamento para tudo. Positivo, afirmo. Após a nave parquear no 4, autorizado pushback, portão 03, azul 4, 1, 8. Ciente. Bom, no 649, observa o tucano da Força Aérea, após a linha, mantém pistão no 0. Ok, após a linha, mantém 649. Golfinho, farol na barra, mantendo meu pai. Na proa do destino, sobe 065, esse golfinho. Controle Salvador, Papa Bravo, India Charlie, Chance da Victor, cruzando 220 por 180. Bravo, India Charlie, essa identificação desça 4.000 pés, chegada bom, reajuste 10, 1, 2. Para 4.000, chegada bom, 5.002. Na frequência livre. GL na 17, curvas pela esquerda, padrão, o circuito, 1.000 pés, 0151. 120 decimal 8, o controle, caso de falha. Tá, e chamará o solo em 2119.